Comodoro, bom dia novamente. Eu tenho a minha 250 voltando com a Gol. Autorização Guarulhos, por favor. 6251, autorizado Guarulhos, 360, Operzulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita na Dael Leda Bridge. Controle em 119 decimal 35. Aciona 5467. 6251, autorizado Guarulhos 360, Operzulu 10, decola da 10, curva à direita, Dael Leda Bridge, 1935 e 5467. Irmatinho, tá correto, chama o pushback 251-111, autorizado, chama táxi. Horas, Galeão, pode começar um PAB? 9:30. Sim, está autorizado. Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama pronta, altímetro 1-0 no 2. 251 ali, decola pista 10, vento 13, 0 grau 049. Bom dia, Chené 6251, contato radar na decolagem, voltaria 60 após 2000 líder. Obrigado. Bruno 77, Vitória autorizado, 360, Aperisk 50. Decola da 10, primeira curva direita, Nadael, Leda Eude. Controle 119, decimal 35, transponder 5501. 27 está correto, chama para Push B acionamento. Salvador, muito bom dia, LGM 6749, cliente da Romeu. LGM 6749, Guarulhos, autorizado, 340, Perdulu 21, decola da pistão na zero, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5505. Autorizado então 340 para Guarulhos, a Perdulu 21, decolada 10, curva à direita, saída é Arbor, com transição Elefa 1193. Então, controle 5505 no telefone, WebJet 749. 749, chama para acionamento. 13, chegada bom. Fome no lucro da busca, primeiro. Minha 251 autorizando bridge. É pro bridge agora com Recife, 251, alterna 13325. A primeira 125 é secundária? 13325.